77. Porta 03, autorizado, azul, Champagne Sax. Autorizado, chamado Sax, bateu 77. R-6251, decola 40, chame agora o controle em 1935, bom voo. 6251, bom dia, Dael. Bom dia, Oceania 6251, contato radar. Subi manter nível de voo 360, foi Dael. Direto Dael pro 360-6251. Marcha-se Fox parcada na posição 7. Obrigado, bom dia. Bom dia. Externo, complete na LS, chame a torre 1862, então 3201. Tá marcando só 06. Vale, tá aqui, 2477772 a bordo, 350, alterna com. Índia e Alfa, ponta de caixa, nossa frequência para decolagem. Alfa, frequência para decolagem, 4177. Sua porta, uma forte microfonia. Obrigado, vou verificar aqui, ver se a testa está não problema, senão vou mudar a frequência, obrigada. Torre Salvador, bom dia, Tantras 201, passou de estar no baixado e travado. 3201 no pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus 59. É 120 graus 59, pouso, pessoal, atenção, 3201. Faz o tráfego ali, mantém 4177. Solos 46, libere a direita, prossiga ataque, Alfa Juliette, portal 9. Via Alfa Juliette até o 9, tá? 3201. Chame 251, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterne 133.25, tenha um bom dia. 251, 3325, bom dia, 6251. Azul 4177, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 30 graus, 49. Decolagem, azul 4177. Azul 4177, decola os 48, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935, ok. Controle Salvador, bom dia. É o Azul 4177, passa 1500 na dial. Bom dia, Azul 4177, contato radar, submantenha nível 360, o dial da presente. 360, quanto é o 4177? Salvador, muito bom dia, 598 web. Está com o 2350 de voo. Afirmativo, está autorizado com fins, nível de voo 340, correto? Via Pesulo no meia. A subida será da El, Leda, Bride. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5107 é o código, 1935 é o controle. Autorizado, Champlain, Mr. Taxi 6749. Torre, FGT 5717, 5.4340, Galeão, Galeão. Autorizado, Galeão, nível de voo 340, via Peslu 10. A subida será da El, Leda, Bride, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5106 é o código, 5106, e o controle em 1935. Autorizado, Galeão, 3.0, cena da El, Leda, depois Bride, decolada 10, 5105, 1206, 3.1935, por 3.77. 57 no 7, cotejamento correto, chama para pushback e saramento. Para pushback e saramento, 7.7. Objeto 6749 para o táxi, POB 123, autonomia 350, alterna Galeão. Táxi é Índia Alfa, ponto de espera, chamando essa frequência para decolagem. Índia Alfa, chamando ponto de espera médica, 6749. 4177, chame agora o centro do Recife, frequência 251, na PN 3325. Bom dia. Autorizado, 5717, chamando para iniciar. Chamar para iniciar, 5717. Espera pronto, 749. 749, a linha decola cabeceira 10, vento no 20 graus, 5 nós. Decola, 749. Sim, 898, autorizado, Champlain Stax. Champlain Stax, 898. Objeto 6749, decolar o 59, chame agora o controle em 0935, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6749. Bom dia, Webjet 6749, contato radar na decolagem, submantém nível 340. Mantenha o perfil da saída da árvore. Gente, mantenha o perfil da árvore. Sende ao 340, Web 6749. contato. Hotel 214, autonomia 3 horas e 28, alternando com. No 7, táxi autorizado via Pátio em Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Chame nessa frequência para decolagem. No autorizado táxi de Alfa, vou chamar torre 186, ponto de espera. Para o táxi está o 5898-109 a bordo, 3 horas e 5, Adriano Galeão. É o último tráfego módulo é o que está no 5? Webjet, foi o seu que modulou. O objeto que o último que modulou foi o que está no 5 ou o que está no sábado 10? Estava no 10. Afirmativo, pode prosseguir o táxi e a parte de alvo vai seguir o aeronave da companhia. Ponto de espera, chegando nessa frequência para decolagem, 6749. Autorizado Pátio, India e Alfa, para o ponto de espera 10, chamará o web 5898. 5898, corrigindo. Salvador, Rio 5973, perdeu contato com o centro Recife, vai cruzar o 170 para o 150 na descida Mare. Bom dia, Rio 5973, acione identificação, desça para 2000 pés, chegada Mare, o ajuste de altímetro no 013, está autorizado LS, reporte localizador, Rio 5973. Para 2000 pés, prossegue no perfil da Mare, autorizado LS, Rio 5973, ajuste 1013. Webjet 6749, chame agora o centro Recife, frequência 126.0, bom dia. 6.0, obrigado. Webjet 5797, poderia confirmar as informações de PLB autonomia alternativa, por favor? 29 em bordo, 3 horas de 5, Terra no Galeão. 5892. 5797, por favor. Webjet 5797, para me escuta? 7-7. Confie, por favor, as informações de PLB autonomia alternativa. Está com o PLB 114, autonomia 3 horas e 28, chamando com. Obrigada. Autorizado, vai iniciar o 7-7. 5890, 5898. 5898 ali, mantém. No 7, decola 08, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, 57 no 7. Controle de Salvador, bom dia, Web